tinha coração, nem tinha dinha benção. Olhos claros tão visão, esperança e risada. Nininha tinha coração, nem tinha dinha benção. Olhos claros tão visão, esperança e risada. Na voz diz, tem um cabo verde sonho, cheio de inocência, cheio de um bom cristão. Um cabo verde com creio, para boi e tudo seja ninho. Nininha de meu coração, traquininha bonitinha, alegria de ser gente, esperança de nos caber. Como ouvi um voz, tá falando baixinho, e aí a volta já, e aí a no crepe, um tá canta, volta a dançar, um dança de felicidade, faz conjurar tudo mandado, que tá ronda na nos vida. Nininha de meu coração, nitinha dinha benção, olhos claros tão visão, esperança e risada. Recebeu um beijinho de boa vozinha, que tá rodeando, mas que cá tá esquecendo, que tá pensativo. Nasceu nitinha triste, que creu já feliz, na nostirinha doce, onde que não pode tem paz e amizade. E aí a no crepe, um tá canta, bota a dançar, um dança de felicidade, faz conjurar tudo mandar, que tá ronda na nos vida. Nininha de meu coração, nitinha dinha benção, olhos claros da visão, esperança e risada. Recebeu um beijinho de boa vozinha, que tá rodeando, mas que cá tá esquecer, que tá pensativo. Na cenitinha triste, que ele creu já feliz, na nostirrinha doce, onde que não pode tem paz e amizade. Nininha de meu coração, nitinha dinha benção, olhos claros tão visão, esperança e risada. Nininha de meu coração, nitinha dinha benção, olhos claros tão visão, esperança e risada. Nininha de meu coração, nitinha dinha benção, outros claros são visões.